ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, com a sua participação pelo 991-248325 ou 992042222. O meu bate-papo de agora é com o Leandro Araújo. O Leandro Araújo, ele é bacharel em educação física, é da cidade de Monte Santo de Minas, e está aqui no programa para falar sobre os benefícios do exercício no hipertenso e também no diabético. Leandro, seja muito bem-vindo ao Expresso. Boa tarde, né, meu dia 4? Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha também. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar dando essa oportunidade da gente discutir sobre um assunto tão importante, né? Prazer é tudo nosso estar recebendo você aqui, viu, Leandro? Mas primeiro, vamos falar um pouquinho do Leandro, né? Você é de Monte Santo, né? Sou de Monte Santo de Minas. Sou recém-formado em Educação Física. Formei pelo Instituto Federal do Sul de Minas, em Muzambinho. Formei no bacharel, já atuo há algum tempo na área de treinamento esportivo, no caso musculação, já trabalhei em academias. Na época que eu estava na graduação, eu fiz intercâmbio no exterior, por um programa próprio do Instituto, né, do Governo Federal, estudei em Portugal e também durante a graduação eu participei de projeto de extensão, né? A gente fazia pesquisa, trabalhei até em biotério, fazendo pesquisa com rato, e foi uma oportunidade assim, excelente para mim. Recomendo o IFSU de Minas Campus Muzambinho, que para quem quer fazer educação física ou os outros cursos que tem lá, é bastante interessante. Eu cresci muito durante essa época. E agora, espalhar conhecimento, Leandro? Por isso, aí, espalhar conhecimento. É isso. Recém-formado, vou colar grau no mês que vem, depois já quero começar a trabalhar direto, e a minha vontade é ser independente na profissão que eu gosto. Te convidei aqui porque eu vi no Facebook você dando entrevista para a Rádio Clube de Gosto Pé, você teve lá acho que algumas vezes. Achei extremamente interessante a gente falar de dois assuntos, que hipertensão e diabetes, é algo que muita gente sofre com isso, né? E quando a gente pensa em hipertensão ou diabetes, eu, por exemplo, sou completamente leigo no assunto, o que a gente imagina? Esquece exercício físico. E é justamente o contrário. É justamente o contrário. Cada vez mais, não só na hipertensão e no diabetes, atividade física ela tem mostrado um poder terapêutico, um poder de tratamento cada vez maior. As pesquisas tem se pesquisado cada vez mais sobre a prática da atividade física nas diferentes doenças. O exercício tem se mostrado uma ferramenta muito boa para auxiliar na prevenção e no tratamento de várias doenças, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a hipertensão arterial. Quais os fatores de risco para desenvolver essa doença aí que acomete tanta gente? Então, a hipertensão arterial ela é uma doença crônica, assintomática e multifatorial. Ela é crônica porque ela pode aparecer com o passar do tempo. Então, a tendência é que a partir da meia-idade para a velhice, a hipertensão surge numa pessoa. Só que hoje, cada vez mais cedo, a gente está tendo a hipertensão em jovens e até em crianças. Até em crianças? Até em crianças. Ela é assintomática porque, na maioria das vezes, ela não apresenta sintomas, né? E ela é multifatorial porque ela pode acontecer por conta de vários fatores. Ela é um dos problemas, é um problema de saúde pública grave, né? Tem aqui um dado do Ministério da Saúde que em torno de 24% da população do Brasil é hipertensa. É muita gente, né? Isso. E os principais fatores de risco, né? Então, as principais causas que levam a pessoa a ter a doença seriam a idade, o sobrepeso e a obesidade, o consumo excessivo de sódio, bebidas alcoólicas, o tabagismo e alguns fatores genéticos também. Eu queria dar ênfase em dois fatores de risco principais, que é a idade e a obesidade. Então, como eu disse, a partir da meia-idade, da velhice, a tendência do corpo é instalar um processo nas artérias que a gente chama de arteriosclerose, que é a rigidez arterial. Então, a artéria nossa ela tem uma parte dela feita de músculo liso. Então, toda vez que o coração ele bombeia o sangue, esse músculo ele estica e depois ele volta empurrando o sangue. Então a artéria é elástica, a artéria é um vaso elástico. A veia não, mas a artéria é um vaso elástico. Com o passar da idade, a artéria vai perdendo essa elasticidade, então a artéria ela fica dura. É um processo que a gente chama de rigidez arterial. Isso é natural, conforme vai passando a idade. Então a pressão, a artéria não consegue mais amortecer o sangue que é bombeado do coração. Isso é uma das causas da hipertensão no idoso. No caso da obesidade, antigamente os pesquisadores acreditavam que o tecido adiposo e que a gordura que tem no nosso corpo, ela só servia para estocar gordura, estocar energia. Hoje os pesquisadores têm descoberto cada vez mais que o tecido adiposo, a gordura do nosso corpo, ela é um tecido ativo. Então ela secreta várias substâncias, então ela fica lançando várias substâncias na corrente sanguínea. Essas substâncias a gente chama de adipocina. E essas substâncias elas são cruciais para o desenvolvimento não só da hipertensão, como de outras doenças também. Essas substâncias elas causam vasoconstrição, que deixa os vasos mais apertados. Ela aumenta o estado inflamatório geral do corpo inteiro, de todas as células, e ela causa também a hiperinsulinemia, que é um aumento grande da produção de insulina, e isso faz com que aumente a pressão e também produz aumenta uma outra substância que a gente chama de renina. Essa renina, ela vai atuar lá no rim e vai aumentar a absorção do sódio, do sal e da água também. Quando você absorve mais água nos rins, a tendência do volume do sangue é aumentar, porque o sangue também é composto de água. Então, a obesidade ela é um dos fatores cruciais para o desenvolvimento da hipertensão. Mas essa questão da obesidade também, as crianças aí nesse grupo, nessa parcela da população, geralmente são obesas, que acabam tendo hipertensão? Geralmente, sim. É, né? A hipertensão, no caso dos jovens e das crianças, é relacionado à obesidade e sobrepeso. Má alimentação. E sedentarismo, né? Sedentarismo. Fica ali jogando videogame, Exatamente. Põe a bunda no sofá e esquece do mundo. Exatamente. É isso. Por conta do sobrepeso, da obesidade, a hipertensão arterial elevada, no caso das crianças e dos jovens, né? E quais as consequências da hipertensão arterial no organismo das pessoas? E a gente vai falar de forma geral, desde a criança até o pessoal de mais idade. Então, se essa existe uma pressão ideal, né? Certo. Então, como o coração ele bombeia o sangue, esse sangue ele é bombeado para a artéria, então ele tem que ter uma pressão ideal. Quando essa pressão está muito alta, no caso da hipertensão, né? Que é a pressão alta, essa pressão ela pode chegar muito alta e lesar alguns órgãos-alvos, né? Que a gente tem aqui como exemplo o fundo de olho, o coração, o cérebro, os rins e as artérias. Então, só como exemplo, a hipertensão ela pode levar à cegueira. Se essa pressão chega alta nos vasos do fundo do olho, ela pode arrebentar esses vasos do fundo do olho e causar uma cegueira. No coração, como a artéria está apertada, o coração, para ele bombear o sangue, ele tem que vencer aquela resistência. Então, ele tem que trabalhar mais forte. Daí, no coração, acontece um processo que a gente chama de hipertrofia concêntrica. Então, o coração ele fica inchado, ele fica musculoso e inchado. E ele perde eficiência com isso para tentar bombear o sangue. No cérebro, uma das principais doenças que a hipertensão pode causar é o derrame, né? Então, se esse sangue ele chega com muita força nas artérias do cérebro, ele pode romper uma artéria, né? Ao longo do tempo, imagina, aquela pressão alta na artéria, pressão alta. Uma hora ela não aguenta. Muitos casos de aneurisma também pode ser formado com a pressão alta, porque o aneurisma ele vai, vamos dizer assim, destruindo a parede da artéria, então forma como se fosse uma bolha, né? E logo ela rompe com a pressão alta. E no rim ela pode levar a lesão renal. Essa pressão alta também chegando nos glomérulos, que a gente chama que é uma unidade do rim, que ela filtra, né? A água que passa por lá. Se essa o sangue, né? O sangue que passa por lá e com isso a água e tudo, ele pode levar, ele pode... Essa pressão chegando alta no rim, ela pode lesar esses glomérulos e causar a falência renal. Você está me deixando assustado agora, Leandro. Você falou que é uma doença que não apresenta muitos sintomas. Não apresenta muitos sintomas. Tá, e aí, meu amigo? Será que eu sou hipertensão? Então, o ideal para você poder saber se é hipertensão ou não é procurar um médico. E o médico, ele vai diagnosticar a doença, né? A principal característica da hipertensão... É um nível elevado e sustentado da pressão arterial. Então, por exemplo, você afere a pressão de preferência em repouso, né? De média 5 minutos sentados, aí o médico vai aferir sua pressão e vai ver qual que é o valor da sua pressão. Aí depois de um tempo ele repete de novo e depois repete mais uma vez, né? Então, isso raramente acontece. Não é verdade? A pessoa às vezes está passando ali na porta de uma farmácia, na porta será do pronto-socorro, entra lá, mede a pressão. É, então. Já está ali no... Já está agitado. Isso que é importante também. A pressão arterial, ela varia ao longo do dia. Então, por exemplo, se você termina de almoçar e vai aferir a pressão, ela está alta. Ela está alta porque o corpo, ele precisa de... O coração precisa bombear mais sangue para o intestino, para o estômago, para ele poder digerir e absorver, né, a substância que está no alimento. Se você termina de fumar e vai aferir a pressão arterial, o cigarro, além das 4.700 substâncias tóxicas que ele tem substâncias que causam vasoconstrição, que ele aumenta a adrenalina e noradrenalina no corpo, e isso acelera o batimento cardíaco. Então a pressão vai estar alta. Então assim, ela vai variar ao longo do dia. Por isso que o ideal é fazer esse diagnóstico com um médico, um cardiologista de preferência, que ele vai poder fazer esse exame, ou ele pode fazer até outro exame também, que chama MAPA, que é um monitoramento da pressão arterial. Ambulatorial da pressão arterial. Então, ele coloca um aparelho em você, você fica as 24 horas com aquele aparelho e ele vai ferindo a pressão arterial e depois ele chega no diagnóstico. O diagnóstico da pressão alta, da hipertensão, quem pode dar é só o médico. Tá, e a gente deve passar no médico para ver isso de quanto tempo? Então, o ideal é que você, sempre que você for fazer o check-up uma vez por ano, né? Se você já tem. Ver como é que tá. E se você já tem histórico na família, por exemplo, meu pai era hipertenso, minha mãe era hipertensa, o ideal é você tá procurando um médico o mais rápido possível para tentar diagnosticar a doença, né? E aí agora você vem pregando para esse pessoal fazer exercício. Atividade física. Atividade física, é isso? Isso. Mas essa atividade física é para prevenir ou para quem é hipertenso já? Muito bem, a atividade física ela pode atuar tanto na prevenção como no tratamento da doença. Como que ela vai atuar na prevenção? Na prevenção, ela vai atuar combatendo os fatores de risco. Então, como eu acabei de falar aqui, a obesidade que é um fator de risco, se você se exercita, controla o peso, você tem um fator de risco a menos. Então, naturalmente, a chance de você se tornar um hipertenso é menor. No caso aqui também do sedentarismo, você já combate esse fator de risco também. Então, assim, naturalmente, as pesquisas têm mostrado que existe uma relação inversa, né, com a prática de atividade física e hipertensão. Então, ou seja, quem pratica mais atividade física é menos hipertenso. No caso do... Da pessoa que já é hipertensa. Como que ela pode se beneficiar com o exercício, né? O exercício físico, ele... Existe um... Toda vez que você se exercita... A pressão arterial, ela tem a resposta aguda e crônica. Então, a resposta aguda durante o exercício, ela aumenta. Porque você precisa de bombear mais sangue para os músculos, está em atividade, então ela aumenta. Depois, existe um fenômeno chamado de hipotensão pós-exercício. A tendência da pressão arterial depois do exercício é ela baixar. Uma única sessão de atividade, os especialistas indicam que uma única sessão de atividade física, ela já é suficiente para baixar a pressão arterial. E esse efeito, ele pode durar por algumas horas, né? Até após o exercício. Lógico que assim, vai variar de pessoa para pessoa. Uns conseguem se beneficiar mais e outros menos. Mas de uma forma geral, esse efeito de hipotensão pós-exercício, ele acontece. E por que que ele acontece? Porque o exercício físico, aquele aumento da circulação, ele produz um aumento numa substância que chama óxido nítrico. Esse óxido nítrico, ele é formado na parede das artérias, na parte interna da artéria, que a gente chama de endotélio, a parte que tem contato com o sangue. Então esse óxido nítrico, ele vai sair do endotélio, vai entrar no músculo da artéria e vai fazer com que a artéria relaxe. Tá. Então ela vai diminuir a pressão. Outro benefício do exercício também, ele vai diminuir a hiperinsulinemia. Então o corpo, ele vai produzir menos insulina, porque a insulina que ajuda a colocar a glicose dentro da célula muscular, vamos dizer assim. O exercício por si só, ele já consegue captar a glicose sem precisar da insulina. Vai diminuir a renina, que eu falei também, diminui as adipocinas, que é as substâncias que eu falei que o tecido adiposo produz, né? Diminui o processo inflamatório também e, como resultado, ele diminui a pressão arterial. Mas todo hipertenso pode fazer exercício? O ideal, antes de praticar atividade física, é você passar com o médico, que o médico vai indicar qual o seu grau de hipertensão. Tá. Porque aqui a gente tem como exemplo, ó, a hipertensão arterial, ela é caracterizada como hipertensão arterial quando a pressão sistólica está acima de 14 por 15, né? De 140 por 159. Então aí o médico que vai avaliar em que estágio da hipertensão que você vai estar, ele vai recomendar se você vai praticar atividade física ou não. Geralmente, os melhores resultados são com hipertenso estágio 1, 2, uma hipertensão moderada. Se for uma hipertensão muito grave, com pressão, por exemplo, acima de 18, aí o médico ele pode não recomendar a prática de atividade física. Se a pessoa também já teve algum evento de infarto... Não é recomendado. O ideal é passar pelo médico. O médico vai fazer um teste de esforço e vai falar se você está apto ou não para fazer atividade física. Fui lá no médico, fiz o exame, o médico falou assim: você vai fazer exercícios físicos, vai fazer atividades físicas. E aí, eu tenho que procurar um profissional da área ou não? Eu entro lá no Google, que hoje a gente descobre tudo, e lá no Google eu peguei lá um exercício e posso fazer aquilo lá. Então, o ideal é o seguinte: o médico deu a carta branca para você estar praticando atividade física, o ideal é você procurar ou uma academia ou algum espaço que ofereça uma orientação profissional, de preferência um professor de educação física que seja credenciado no CREF, né, formado, e ele vai começar a cuidar dos seus programas de atividade física, né? Os tipos de exercícios mais recomendados para pessoa que tem hipertensão é o exercício aeróbio. O exercício aeróbio é aquele que trabalha uma quantidade grande de grupo muscular de uma forma contínua. Então, por exemplo, a corrida, a natação trabalha muitos grupos musculares ao mesmo tempo e de forma contínua. E numa intensidade de moderada vigorosa. Quem vai calcular essa intensidade é o professor de educação física. Ele pode fazer isso, por exemplo, com base na frequência cardíaca, né? E, de preferência, essa atividade aeróbia, ela deve ser realizada de 3 a 7 dias da semana, em torno de 30 a 60 minutos por dia. Isso aqui que eu tô falando, essas recomendações, é do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Ele dá essas diretrizes, isso aqui pode mudar, isso aqui não é uma receita de bolo, entendeu? É só um... Muda de pessoa para pessoa. Pode mudar de acordo com a preferência da pessoa também. Então, o ideal é em investir nos exercícios aeróbicos, porque ele promove uma adaptação cardiovascular melhor. Então, ele vai atuar mais no coração e nas artérias, que é onde a pressão arterial sofre mais, né? Então, o coração ele vai ter uma hipertrofia também, mas excêntrica. Então, ele vai ter uma hipertrofia para fora, que a gente diz. Então, ele vai aumentar a câmara cardíaca. Então, com isso, o coração vai conseguir bombear mais sangue. Então ele vai ficar mais eficiente, então ele não vai precisar de ficar bombeando várias vezes, com uma vez só que ele bombeia, ele já ejeta mais sangue. Então o coração ele começa a ficar mais eficiente, tem esse efeito também da vasodilatação das artérias, como eu falei. E também é interessante para o hipertenso, como atividade complementar, o exercício de resistência, que a gente chama exercício de resistência na musculação, resistido com pesos, né? Com peso, ou com o próprio peso do corpo, de 2 a 3 vezes na semana também, numa intensidade moderada, e isso como forma complementar. Até antigamente, os exercícios de força não eram recomendados para quem é hipertenso. Então, conforme o tempo foi passando, as pesquisas foram avançando, e chegou-se à conclusão de que o exercício de força ele é tão importante quanto o aeróbico. Mas no caso do hipertenso, o ideal é que ele dê uma, vamos dizer assim, que ele treine mais a parte aeróbia dele. Não, né? Não. Eu sempre ouço falar, e a gente comenta muito a respeito da questão da hipertensão, que o hipertenso ele vai tomar o medicamento pro resto da vida, né? Uhum. Com exercícios físicos, pode acontecer dele deixar de tomar esses medicamentos? Pode acontecer, lógico que assim, não é o profissional de educação física que vai falar, né? Você está começando a fazer exercício, para de tomar o remédio. Para de tomar o remédio amanhã, não é isso, assim, né? Não é assim. Isso quem vai avaliar é o médico. Mas o isso efeito, pode acontecer, então? Pode acontecer, ele pode reduzir a quantidade de remédio, pode até parar. Porque você imagina, a losartana, que é um remédio muito usado por quem é hipertenso, ele faz justamente isso, a vasodilatação das artérias. Geralmente, o médico associa um remédio vasodilatador e um diurético, né, para ele eliminar a quantidade de água e diminuir o volume de sangue. No caso da losartana, ela tem praticamente o mesmo, o exercício físico tem praticamente o mesmo efeito, vamos dizer assim, da losartana, né, que é fazer a vasodilatação e sem efeito, sem efeitos ruins, né, efeitos colaterais do remédio. O único efeito colateral do exercício seria, no caso aí, a pessoa emagrecer, se sentir mais bem disposta, só coisa bons ruim. Efeitos colaterais, né? Ô Leandro, mas uma pessoa, vamos imaginar aí com, sei lá, 50, um pouco mais de 50 anos, sedentário, nunca praticou atividade física nenhuma, fica mais difícil para ela começar. É mais difícil para ela começar. Como é que se quebra essa barreira? Então, o importante é a pessoa, eu particularmente acredito que o mais importante é essa conscientização. Isso que a gente está fazendo aqui agora, de trazer essa informação para as pessoas. Se todo mundo, todos os outros profissionais de educação física também conseguir levar essa informação para as pessoas, eles vão entender que o exercício, ele é fundamental para o tratamento da doença, e a pessoa pode se beneficiar muito com isso. Então, eu acredito que o importante é a pessoa tentar se conscientizar, né? E nunca é tarde para começar, né? A pessoa pode começar. O professor de educação física, ele vai a melhora do condicionamento da pessoa de forma gradual, de forma crônica. A pessoa não vai começar exercitando numa intensidade intensa, né, pela primeira vez que ele vai. Então, por isso que é importante ter o acompanhamento do profissional, que ele vai dosar esse nível de intensidade ao longo do tempo e vai acompanhando a pessoa que está praticando a atividade. Perfeito, eu vou fazer um intervalo em comercial, na sequência a gente volta e a gente vai falar no próximo bloco sobre os diabéticos agora, né? Isso, exatamente. Sobre a importância da atividade física para os diabéticos. Fique ligado aqui no Expresso, já já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. É o Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM até as 14 horas de hoje. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o pessoal do Grupo Revolução, o Fernando Venâncio. Ele é coordenador do Grupo Católico Revolução, um grupo de jovens. Hoje também tem Denis Augusto, cantor lá de Mococa, com um calendário aí, uma agenda repleta de shows para esse carnaval, viu? Deixa eu pegar aqui a agenda dele. Dia 25 ele vai estar em Mococa, dia 26 em Caconde, dia 27 em São Pedro da União e dia 28 lá em Monte Santo de Minas, lá no Bloco dos Meninos. Meninos que fazem o maior sucesso por lá, né, Leandro? Isso aí. Ô Leandro, vamos falar um pouquinho sobre a questão agora do diabético, né? Atividade física para o diabético, mas antes de entrar nesse assunto, tem uma pergunta aqui da Deliana. Ela faz a seguinte, manda a seguinte pergunta pra você. Pergunta aí pro Leandro, por favor, eu tenho um rim só, doei o outro. Se beber 2 litros de água por dia, sobrecarrega o rim? Então, quando a pessoa tem somente um rim, no caso dela que ela doou um e ficou com o outro, o rim bom, vamos dizer assim, no caso da falência renal do outro rim, ou como no caso ela doou, o único rim que ela tem, ele vai conseguir suprimir a função do rim que ela doou. Então, vamos imaginar assim, que 100% da função dos rins fica 50% para um, 50% para o outro. Se ela perde um rim, o rim que ficou, ele consegue trabalhar até 75% da função total. Mas o ideal é ela procurar um médico para poder tá esclarecendo melhor essas dúvidas, principalmente se ela tiver tendo alguns inchaços, né, na região do tornozelo, na região das pernas. Então o ideal é ela procurar um médico, mas eu acredito que se fosse prejudicial para ela, o médico não teria nem deixado ela doar o rim, né? Diabetes, vamos entrar nesse assunto? Vamos lá. Fator de risco para as pessoas desenvolverem essa doença? Então, o diabetes, ele é um distúrbio do metabolismo da glicose, né? Então, vamos dizer assim, ele é um defeito na insulina. Então, a gente alimenta, esse alimento é quebrado, né? E ele vira a glicose, que é o açúcar que vai para a nossa corrente sanguínea. Quando ele está na corrente sanguínea, o corpo, ele começa a produzir um hormônio chamado insulina. Essa insulina, ela vai ajudar a transportar essa glicose para dentro da célula muscular e lá ela vai servir de energia. Então, ela vai tirar o açúcar do sangue e vai levar para a célula muscular para virar energia. Existe basicamente dois tipos de diabetes, né? O tipo 1 e o tipo 2. No tipo 1, a pessoa ela não produz a insulina por conta de alguma lesão no pâncreas ou por conta de alguma doença infecciosa, o pâncreas para de produzir essa insulina. Então, o que que acontece? A insulina não leva a glicose para a célula, a glicose no sangue, a tendência dela é aumentar, vai acumulando no sangue. No caso do diabético tipo 2, ele produz a insulina, mas a insulina que ele produz, ela não é eficiente. Existe uma resistência à insulina, que chama, né? Então, essa resistência à insulina, ela não deixa a insulina agir, fazer a função dela no corpo. Os principais fatores de risco podem ser alguns fatores genéticos, né? E muito parecido também com a hipertensão arterial, a obesidade e o sedentarismo, principalmente. De novo aparece aí, né? Pra você ver como é que tem uma relação do diabético e do hipertenso. É. A tendência é que todo diabético ele se torne um hipertenso, porque os fatores de risco são muito semelhantes. Então a pessoa ela já começa no processo da obesidade, né? Então a obesidade ali vai causar a resistência à insulina e pré-insulinemia que eu falei, e pronto, ficou diabético. Como aumenta muito a produção da insulina vai aumentar a pressão arterial, ficou hipertenso também. Então, geralmente, o hipertenso diabético ele é a mesma pessoa junto. E que complicações que a diabetes ela acaba causando no organismo das pessoas, Leandro? Então, ela causa o acúmulo de açúcar, né, na corrente sanguínea. Esse açúcar ele deveria ir para a célula para se tornar energia, né, durante o exercício e tudo. E ele começa a ir acumulando na corrente sanguínea. E esse acúmulo de açúcar na corrente sanguínea, ele é lesivo para as artérias. Então ele causa um funcionamento anormal dos vasos. E nisso causa as doenças microvasculares, né, nas artérias pequenas, e as macrovasculares nas artérias grandes. E isso gera problema circulatório. Então, por exemplo, aquela questão do pé diabético. A pessoa ela tem uma ferida no pé. Ela tem uma ferida no pé, a circulação dela já está corrompida, o sangue ele não consegue chegar lá no pé para poder sarar aquela cicatriz. Então ele tem um problema de circulação muito grande, a pessoa que é diabética, por conta do acúmulo do açúcar na parede dos vasos sanguíneos. Além disso também, esse acúmulo de açúcar, de glicose, ele também causa um funcionamento anormal nos neurônios. Então o neurônio que a gente tem no corpo inteiro, ele que leva e traz as informações, né? Então, por exemplo, se eu coloco o dedo numa vela quente, né, o neurônio ele vai perceber o calor, vai levar a informação até o cérebro e depois ele retorna com a informação. Tira a mão daí, né, para não se queimar. No caso do diabético, esse funcionamento anormal do neurônio, a pessoa perde a sensibilidade dos membros. Então, por isso a facilidade da pessoa machucar também é maior. Sim. Ela bate a perna, bate o pé em algum lugar. Espeta em alguma coisa, não percebe. Não consegue perceber, e como é difícil, a circulação dela é difícil para poder sarar, aquele machucado ele pode gangrenar e às vezes ela tem até que amputar um membro. Outra causa também, o que causa também uma doença muito importante, é uma doença muito séria que pode ser causada pelo diabetes, é as doenças cardiovasculares, as doenças que atacam o coração e as artérias. Porque assim, como o corpo ele não consegue utilizar o açúcar como principal fonte de energia, ele recorre à gordura. Então, ele começa com um processo que a gente chama de lipólise, quebrando a gordura e jogando essa gordura na corrente sanguínea para ela servir de gasolina, vamos dizer assim, para a atividade. E com isso, o colesterol circulante aumenta, o LDL, que é o mau colesterol, também aumenta, e a chance da pessoa ter uma placa de gordura na artéria aumenta por conta disso. O corpo ele para de usar o açúcar como principal fonte de energia, porque a insulina não consegue levar ele para dentro da célula, né? E começa a utilizar a gordura. Por isso que às vezes a pessoa até começa a emagrecer, principalmente quando às vezes ele é obeso, aí ele tem o diabetes, ele emagrece um pouco por conta disso, de utilizar a gordura como principal fonte de energia, só que porém, ele tem essa complicação que é o aumento do risco das doenças cardiovasculares, né? O derrame, o infarto. É por isso que é importante a atividade física. Por isso que é importante. Ela vem combater isso tudo. Vai combater isso tudo. Como que no caso também, antes da pessoa, do diabético começar a praticar atividade física, passar pelo médico para ver qual o grau de diabetes que ele tem. Se o médico liberar atividade física para ele, ele já pode tá começando. E o exercício ele também vai ajudar na prevenção, vai combater os mesmos fatores de risco lá, a obesidade, né, o sedentarismo, e ajuda no tratamento também, porque o exercício ele pode ajudar a controlar o peso. Então, se ele começa a perder peso, o sintoma da resistência à insulina melhora, então o corpo ele fica mais responsivo à insulina, e o exercício ele melhora a captação da glicose pelo músculo. Então o músculo ele consegue absorver aquela glicose que está em excesso na corrente sanguínea só com a contração muscular, sem precisar da insulina, porque o exercício ele aumenta um transportador de glicose que a gente chama, GLUT4, que ele fica no músculo. Então quando o músculo ele começa a se contrair, você começa a exercitar naturalmente, a glicose que está ali já vai para dentro do músculo sem precisar de insulina, né? E ela já vira combustível para atividade. E além disso também, o exercício ele vai consumir a glicose e vai consumir a gordura circulante também. A gordura também vai servir de fonte de energia para atividade, então vai diminuir a chance dele ter uma complicação cardiovascular. Mas é importante tudo isso que a gente está falando aqui, antes de começar os exercícios físicos, passar pelo médico. Isso é fundamental, né? É fundamental, porque às vezes a pessoa está num estágio muito avançado da doença e ela vai querer fazer atividade e ela muitas vezes ela não vai perceber esses benefícios que a gente está dizendo, ela pode ficar frustrada e o caso dela às vezes pode até agravar, tanto da hipertensão quanto o diabetes. Em casos muito graves, o exercício ele tem um poder, ele é uma ferramenta interessantíssima, mas ela, infelizmente, ele não é milagroso, né? Então, em casos muito graves, é o médico que vai decidir se a pessoa deve ou não deve praticar exercício, se ela vai ter um benefício ou se o exercício vai ser arriscado para ela. É relação custo-benefício que os médicos falam, né? E a questão dos exercícios são basicamente os mesmos ali do hipertenso? Basicamente a mesma recomendação. Então, o exercício de atividade aeróbica, que eu disse que pode ser a natação ou ciclismo, né? Que vai ajudar a perder a gordura. E o exercício de resistência da musculação, que é os exercícios de força, também de 2 a 3 vezes na semana. O importante que a gente tem que... O mais importante é que durante a prática de atividade física a gente tem que tomar uns cuidados especiais que a pessoa que tem diabetes. Então, no caso da pessoa que tem o diabetes tipo 1, ela não produz insulina, então ela tem que usar uma insulina exógena, que a gente chama. Então, tem que aplicar a injeção da insulina, né? A pessoa ela tem que tomar muito cuidado com a hipoglicemia, que é quando a taxa de glicose no sangue cai muito. Então, se a pessoa tiver uma hipoglicemia severa, cai muita glicose no sangue, ela pode até ter um desmaio, pode ter uma crise convulsiva, então isso é muito perigoso durante o exercício. Para evitar isso, o ideal é que a pessoa ande sempre com mais ou menos 30 gramas de carboidrato, né? Por exemplo, uma bala ou um suco bem adocicado, né? Porque se por acaso a pessoa começar a sentir os sintomas da hipoglicemia, que é fraqueza, uma sudorese aumentada, muito sono... Tremedeira, ela já repõe aquele carboidrato e ela já vai ter condição de terminar a atividade. É importante também não exercitar o local do corpo onde você aplicou a injeção. Então, por exemplo, se eu apliquei a injeção no braço, hoje eu não faço exercício pro braço, eu faço exercício pras pernas. Né? Evitar fazer atividade também no período máximo da ação da insulina. Então isso vai variar, né, da marca da insulina, a pessoa tem que estar atenta a isso. Porque o exercício, ele diminui a glicemia. E a insulina que ele tomou na agulha também diminui a glicemia. Então se ele acaba de tomar a injeção e já vai fazer atividade física, tem dois agentes aí que vai diminuir a glicose. Então ele pode ter uma hipoglicemia severa, pode ter um desmaio, pode ser até arriscado. No caso de pessoas que já praticam atividade física de impacto, igual corrida ou caminhada, e tem o diabetes, sempre está examinando o pé ao final do dia, depois do treino, para ver se aparece alguma bolha, alguma lesão. E se por acaso ela já tiver com essa lesão, mas ainda querer praticar atividade física, dá preferência para exercícios que não tem impacto. Então, por exemplo, em vez de correr, fazer uma pedalagem na bicicleta, uma natação, né, trocar essa atividade física e... evitar, no caso de quem faz musculação e diabéticos, é evitar também uma manobra que a gente chama de manobra de Valsalva, que é no momento que você vai levantar o peso, você prender a respiração e fechar a glote para tentar ter mais força. Isso vai comprimir a veia cava inferior, que leva o sangue pro coração, então a tendência da pressão é cair, e a hora que você abre a glote para respirar, ela cai muito rápido, depois ela sobe muito rápido. No mesmo caso da hipertensão também, quem é hipertenso e faz musculação, evitar essa manobra de fechar a glote, prender a respiração para tentar fazer um esforço maior. Tem um ouvinte aqui perguntando, pergunta aí por favor pro Leandro, o que é hipoglicemia, você já até respondeu aí. Isso. Ela é do bairro 25 de dezembro, ela fala que ela tem muita fraqueza, tremedeira. Né? E ela está perguntando aqui uma orientação, que médico devo procurar, né? Qual especialista devo procurar? Então, eu nesse caso eu não sei qual médico você deve procurar. Mas o importante é assim, procurar o clínico geral e seguir as orientações. Às vezes ela pode até pôr nutricionista, às vezes é a nutrição dela, às vezes ela está comendo pouco carboidrato. Ela está comendo pouco carboidrato e ela às vezes faz muita atividade, então a tendência é daquele açúcar ali ser consumido rápido, então ela sente fraqueza. A hipoglicemia, assim, toda vez que você medir a concentração de glicose no sangue, se ela estiver abaixo de 70 miligramas, que a gente chama, né, miligramas por decilitro, então quer dizer que você já está num quadro hipoglicêmico. Então o ideal é você ingerir mais ou menos cerca de 30 gramas de carboidrato, que vai dar isso, por exemplo, uma paçoquinha, ou um pouco de refrigerante, ou um pouco de suco. Minha é 58, ela mandou ali, ó. 58, então tá muito baixo, tá hipoglicêmica. Tá bem hipoglicêmica. De procurar, né? Isso é perigoso, principalmente se ela estiver fazendo exercício, ou estiver dirigindo, imagina se dá um desmaio, né? Então o ideal é ela procurar o médico para tratar. Urgentemente, viu? De preferência, viu, isso. Mônica? Ô Leandro, maior inimigo da atividade física se chama preguiça. Como é que a gente faz para combater isso? Que orientação que você passa, que dica você passa para os nossos ouvintes? Para combater a preguiça, primeiro você tem que começar, né? Tem que começar. Assim, o ideal é conversar com um professor de educação física, tenta achar uma atividade que você gosta prazerosa, de fazer. Prazerosa, né? Prazerosa. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não gosta de ir na academia, acha que é muito monótono ficar fazendo exercício com peso, porque é normal às vezes doer um pouco por causa da atividade o corpo. No começo, né? No começo, mas depois ele vai se adaptando. Então, assim, não gosta de musculação? Tenta fazer uma corrida ou anda de bicicleta. O ideal, primeiro, é procurar que tipo de exercício você mais gosta. Porque a tendência de você aderir àquela prática depois por um período maior é grande do que você ficar fazendo um exercício que você não gosta, né? Eu dei o exemplo aqui da musculação e da corrida, dos exercícios aeróbicos, porque são os tipos de exercícios assim mais recomendado, né, pelo Colégio Americano lá de Medicina do Esporte, e é os exercícios assim mais recorrentes que a gente tem. Mas existem outras práticas, igual, por exemplo, a zumba. Eu tô falando em exercício aeróbio. A zumba é um exercício aeróbio, a natação é um exercício aeróbio. Então, não necessariamente a pessoa precisa ficar na esteira lá correndo meia hora, igual eu falei. Ela pode fazer, por exemplo, meia hora de zumba, né? Pode fazer uma hora de natação ou andar uma hora de bicicleta, né? Então, assim, o ideal é ela procurar atividade que gere mais prazer para ela, que a tendência é que ela fique mais tempo naquela atividade. Ao longo do ano também, por exemplo, ela pode ir trocando as atividades. Ah, vou fazer 3 meses do ano musculação, depois eu faço 3 meses de zumba, depois 3 meses de outra atividade, que assim ela não enjoa. Beleza, né? Perfeito, Leandro. Agradeço muito a tua presença aqui, show de bola. Muito acho obrigado. Que é importante aqui para os nossos ouvintes aqui. E em breve quero receber você de novo aqui no Programa Expresso ou no Alô Bom Dia, quem sabe. Com todo prazer. Viu? Muito obrigado. Pela participação. Obrigado. Intervalinho comercial e eu volto na sequência batendo papo com o Fernando sobre o grupo Revolução aqui de Guaranésia. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.